Bem-vindos ao Música de Peso desta semana. Hoje, com a equipa reduzida a um, o Afonso não pôde estar presente, por isso estou eu aqui, António Silva, para vos dar uma hora de música em grande e, como sempre, bastante peso. Abrimos com os Big Elf e Mad Hatter, tema retirado do álbum de 2003, X. Esta banda que, de resto, pratica um hard rock com bastantes influências psicadélicas, notou-se bem neste tema. Nota-se também, para quem conhece bem os álbuns da banda, as suas influências. E, de resto, este tema tem uma cadência muito floydiana, muito própria dos Pink Floyd. Um excelente apontamento. Já de seguida vamos aumentar ainda mais o peso à coisa e vamos chegar com os Hole e o tema Heavenless. Yeah. os Hall com Heavenless, tema para o seu álbum de estreia Full of Hell, e um excelente álbum de estreia, cheio de peso, cheio de sujidade. Estes americanos de Providence conseguem ao primeiro álbum fazer um autêntico mamute de peso. É um álbum a ter em conta para este ano de 2010. Vale bem, bem a pena. Quem também vale bem a pena ouvir, e continuando na senda do sludge metal, são os Doe, eles que têm sido bastante hiperativos neste ano de 2010 e também de 2009. Eles têm dois álbuns, contam com duas longas durações. Lançaram Tyrant em 2007, Peasant em 2008. Em 2008 lançaram ainda mais dois EPs. Em 2009, outro EP, Through the Empires of Eternal Void. E agora em 2010 lançaram uma tape, um EP também em formato tape, Baton Rouge, You Have Much to Answer For. É daí mesmo que vamos ouvir o próximo tema, By Every Hand Betrayed. São os Doe a mostrarem o seu grande, grande, grande peso aqui no Música de Pia. americanos do Oils, que vêm mais precisamente de Baton Rouge e Nova Orleans. É um excelente EP, um excelente prenúncio daquilo que podem vir desta banda, que está situada entre o sludge e o doom metal. Eles têm muito bons registros, a saber Tyrant e Peasant, os longas durações, dois EPs em 2008, um EP em 2009 e este mais recente, Baton Rouge, You Have Much to Answer For. Tirámos lá este belíssimo tema, By Every Hand Betrayed. Mudando radicalmente de estilo musical, mas bastante pertinente até, vamos ficar com os Los Natas e Tufi Meme. Stoner Rock do bom, aqui no Música de Peso. Agora, para abanar um bocado a cabeça e para curtir à grande os Los Natas, aqui no Música de Peso, eles que estiveram, de resto, este ano no Roadburn. We'll be right back. sem dúvida a banda argentina mais porreira do mundo, os Los Natas, aqui com o tema Tufi Meme, retirado do álbum de 1999, Cidade de Abraman. Eles que estão ali algures entre o stoner, ao bocado, quando os cataloguei, digamos assim, pode ter parecido um pouco redutor, porque eles andam um pouco à volta de tudo, desde o stoner até ao desert rock, uma faceta mais desert rock, passando até pelo free rock. Os Los Natas têm um pouco de tudo, o que não lhes falta é a qualidade musical, e por isso a valer a pena amaciar um pouco a playlist e passar para um tema mais rock, mais solto, digamos assim. Já de seguida, mudando ainda mais radicalmente o estilo musical, vamos chegar com os Nisius, uma banda francesa de black metal, eles que acabam de lançar neste ano o álbum Militei. Eles vêm de França, como eu estava a dizer, e é difícil hoje em dia catalogar uma banda de black metal em França. Em França faz-se muita coisa, é sem dúvida o epicentro do black metal na Europa, e para situar quem não os conhece, estão algures entre uns Dead Spell Omega mais antigos, mais crus e menos desenvolvidos, digamos assim, ou uns Onscept, porque não, mas vale sem dúvida a pena ouvir por tudo aquilo que eles têm, desde cantos litúrgicos até ao black metal mais cru, mais raw black metal mesmo. Vale a pena. Vamos ficar com o tema título Militei, é o tema que vamos ficar nos próximos 8 minutos. Não saiam daí, que vale mesmo a pena. Já sabem, o programa passa em www.radiozero.pt todos os domingos das 6 às 7 da tarde, e na Rádio Douro FM todos os sábados à tarde das 15 às 16 horas em 91.4 FM. Yeah. são os últimos momentos do tema-título para o álbum de estreia dos Nisius. Militiae é o tema com que acabámos de ficar. Excelente apontamento de black metal desta banda francesa. Aliás, em França, como estava a dizer antes de introduzir a música, é o epicentro do black metal na Europa. Obviamente que se faz muito bom black metal por essa Europa fora, inclusive em Portugal. Esta nova vaga de black metal europeu aparecer em grande e resultar daí muita coisa boa. Continuando em França, mas mudando um pouco de estilo, vamos ficar com as paisagens mais etéreas que os Rosetta nos oferecem. Eles que estão de regresso com um novo álbum, A Determinism of Morality, um álbum fantástico do início ao fim. É bastante viciante, acima de tudo, para quem gosta de... Quem gosta de sludge mais arrastado e com bastantes passagens etéreas, vale muito a pena ouvir este novo álbum. Je ne connais pas les fins é o tema de avanço aqui no Música de Peso. excelente tema e excelente avanço para este Determinism of Morality, novo álbum para os Rosetta, banda francesa que está em grande este ano, com este novo álbum, a prometer muitos concertos. Esperemos que, se possível, um deles que seja cá em Portugal. Este é o álbum que sucede, de resto, a Wakelift, editado em 2007, e Galilean Satellites, um excelente álbum de estreia, lançado em 2005. Esperemos então por, quem sabe, uma aparição ao vivo em breve cá em Portugal. Já de seguida, os americanos Coffin Worm, High on the Reek of Your Burning Remains. We'll be right back. Mais um pouco de barbárie dúmica aqui no Música de Peso, desta feita à conta dos Coffin Worm, mais uma excelente banda a sair dos Estados Unidos, que tem sido um autêntico caldeirão neste tipo de sonoridades. Já aqui apresentámos os Doe, também os Hall, e Romeu, os Rosetta não são franceses, mas sim americanos também, embora sejam de uma... tenham uma sonoridade mais leve, mais virada para o sludge e não tanto para o doom, mas Coffin Worm. Tem havido, há cada vez mais bandas nos Estados Unidos a fazer este tipo de som e a fazê-lo bem, como interessa, misturado com muito doom e com muito, muito peso à mistura. A valer a pena este álbum de estreia dos Coffin Worm, When All Became None, foi feito depois do excelente EP de estreia Great Bringer of Night. Já tinham deixado aliás grandes indicações e agora a confirmarem todas as expectativas para quem já os seguia então desde essa altura. Infelizmente hoje não há tempo para mais, vamos mesmo ter que ficar pela última banda, Inhuman Form, uma banda que está talvez está mesmo entre o black metal e o death metal. São uma excelente homenagem, digamos assim, provavelmente sem querer, embora sejam claramente influenciados, aos Death, a banda de Chuck Schuldiner. Excelentes riffs, excelentes apontamentos de bateria. É uma excelente estreia, vá, deste The Inhuman Form. Vale a pena ouvir, sem dúvida, com muita atenção. Chapters 1-4 é o nome do EP de estreia. Abdication of an Insidious Existence é o tema que vamos ouvir. É o tema, de resto, que abre o EP, o primeiro capítulo deste trio norte-americano que vem de Massachusetts. Já desde 2002, na estrada, com este EP a ser editado apenas em 2008, mas valeu a pena este tempo de espera. Vocês vão também certamente gostar, todos os fãs de Death, principalmente, vão gostar destes Inhuman Form. Foi o Música de Peso desta semana. Já sabem que estamos em www.radiozero.pt todos os domingos, das 18 às 19 da tarde, e todos os sábados à tarde em 91.4 FM, na Rádio Douro FM, das 15 às 16 da tarde. Até para a semana e já sabem, com muito, muito peso.